Você chegou num dia qualquer, tudo mudou. Olhares se cruzaram, sorrisos no ar. Uma amizade que veio pra ficar. Rimos juntas, choramos também, segurando a mão uma da outra além do tempo que passa, do que já foi. A vida é mais leve, somos duas em um só. Duas amigas, coração aberto. Nosso laço é forte, nunca tá incerto. Companheiras de vida, sempre a brilhar. Com sinceridade vamos nos apoiar. Lado a lado tudo é tão real. Compartilhamos segredos, um amor sem igual. Nos momentos de dor sempre a nos erguer. Você é minha luz, meu jeito de ver. Rimos juntas, choramos também, segurando a mão uma da outra além do tempo que passa, do que já foi. A vida é mais leve, somos duas em um só. Duas amigas, coração aberto. Nosso laço é forte, nunca tá incerto. Companheiras de vida, sempre a brilhar. Com sinceridade vamos nos apoiar. Caminhando lado a lado, tudo é tão real. Compartilhamos segredos, um amor sem igual. Nos momentos de dor, sempre a nos erguer. Você é minha luz, meu jeito de ver. Quando a tempestade vem nos abraçar, nossos sonhos juntos ninguém pode apagar. Você é meu porto seguro, minha razão. Com você ao meu lado, não há solidão. Coração aberto, nosso laço é forte, nunca tá incerto. Companheiras de vida, sempre a brilhar. Com sinceridade vamos nos apoiar. Duas amigas, coração aberto. Nosso laço é forte, nunca tá incerto. Companheiras de vida, sempre a brilhar. Com sinceridade vamos nos apoiar. Coração uma verdadeira, um tesouro, é tudo que eu quero. Vamos seguir juntas nessa dança do amor. Uma só amizade, um coração em flor. Fulação do olhar.